ataque do Gol 1896, 132 no POB, 2 horas e 30, alternando Fortaleza. 896, forte no ponto de espera, pronto, 1014. Fortaleza, forte espera, Gol 1896. Pode esperar pra outro, Gol, 896. Autorizada a linha de decolar, 0, Gol 896, 20, 30 graus e 10 minutos. Autorizada a linha de decolar, Gol 896. Uno 606, chame Recife, 125 decimal 45, alternando 126 decimal 85. Boa noite, 96 decimal 15, chame no 20 decimal 8, controle, bom voo. 08, grato, até amanhã, no 896. Controle, Gol 896, decola. Boa noite, 96, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370, sair da PUCA. PUCA 370896. 120, boa noite, 96. Boa noite, 96, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 45, alternando 126, decimal 85. 2545, 2085, grato, amor. Bom dia, voo 296. Voo, boa noite, 96. Obrigado. Tá, 3520 ACN identificação, autorizada a chegada da mar e desço para 2000 pés. QNH 10014, autorizada a final do procedimento que é X-Ray, que é posto ligado no localizador. Autorizado, tá, 3520. 3520, chame torre 118, decimal 95. 3520, Salvador, boa noite, 3520, final da 10. 3520, Salvador, 0, pista 10, 90 graus, 10 nós, check 30.